pessoal. Eu sou o Big e eu não ia na RPG com mesmo, então não tô nem aí. Bom, na verdade, eu ia colocar o nome desse podcast como Luto e ia expressar aqui todo o meu desapontamento com essa notícia aí, trágica, que foi o cancelamento da RPG Con, que todo mundo tá sabendo. Muita gente estava esperando e ela não vai ocorrer, foi confirmado aí pelo Wallace. Mas eu vou mudar o rumo, porque ao contrário do que muita gente pensa e fala aí pelos quatro cantos da internet, o RPG não morreu por causa disso, nem vai morrer, já sobreviveu a coisas muito piores. E é isso aí, cara, bola pra frente, não deu certo esse ano, não deu certo esse evento, uma hora vai aparecer coisa melhor. Vamos que vamos! Tem a dancinha do padre na sua televisão, e babulina chegou com gasolina e colchão, e a esperança é... Inclusive o pessoal da Redbox, o pessoal lá da lista do World Dragon, vai fazer um evento lá informal, uma reunião, na verdade, com quem comprou passagem. Eles já estão com passagem comprada mesmo, vai estar todo mundo lá no dia 13. Então eles vão se reunir, vão arrumar um local bacana para se reunir e fazer o que iam fazer no RPG Con, né? Que é jogar RPG, autografar livros, conhecer pessoas, conversar, vender também, talvez. Então se você comprou passagem para RPG Con, fica ligado aí nas notícias que a qualquer momento a gente pode anunciar aí mais detalhes sobre esse mini encontro da Redbox. Flores do mal, luz do horror, farol da barra dessa desgraça só serve pra queimar. Como a vida continua, vamos lá, vamos falar de eventos que estão acontecendo no Brasil todo. O primeiro que eu destaco é o RPG Pará na Saraiva, em sua 20ª edição. O Pará atualmente é um dos estados que tem mais gente produzindo RPG. Esse evento do RPG Pará, do blog RPG Pará, vai acontecer no dia 13 de outubro agora, no sábado, no Espaço Cultural da Saraiva Megastore, no Boulevard Shopping. Se você é de Belém, tem que dar uma passadinha lá, conferir. O tema desse mês é o Changeling aos Perdidos, jogo da Devi. Então vá lá, conheça pessoas, jogue RPG, jogue Changeling, aproveite. E o Espírito Santo também tem eventos. Foi confirmada aí a data do 7º RPG na Ilha, que acontece no dia 10 de novembro, no sábado, das 9 às 20 horas. O local é o Centro de Referência da Juventude, Avenida Vitória, número 1320, Ilha de Santa Maria. Vou deixar o link para o post aí do 7º RPG da Ilha e você dá uma conferida lá. E pronto pra queimar! Tem também os eventos que a gente já anunciou no Zoada Plug passado. O que está mais próximo de acontecer é a JediCon, agora em outubro, no Rio de Janeiro. Vou deixar o link aí se você não viu. E em dezembro temos um encontro virtual de RPG, com apoio da lista de blogs de RPG. Fica aí o link na show notes para você marcar uma mesa para jogar virtualmente com todo o Brasil. E se você tem algum evento agendado ou para acontecer, manda pra gente aí que a gente divulga aqui no Zoada Plug. Mais vivo do que nunca, cara, o RPG brasileiro, lançando jogos o tempo todo, material pago e gratuito. Então não se deixe enganar por essa galera aí, por esses profetas do apocalipse, e se liga nas dicas. Essa semana teve o lançamento pela Unza RPG do suplemento Familiares para Old Dragon. Se você sempre quis que o seu mago de Old Dragon tivesse um companheiro, um animal, clica aí no link da show notes e veja o suplemento, baixe gratuitamente o suplemento Familiares lá na Unza RPG. Seu olhar, quantos sonhos vão se esconder. Outro suplemento de Old Dragon que saiu essa semana foi sobre tatus. É isso aí, galera. Tatus Monstruosos é um suplemento para Old Dragon do Igor Sartorato. Ele fez em parceria com o André Mouzinho, o Diego Madia e o Victor Antônio Nardino, que trouxeram a arte fenomenal aí, acima da média, para esse suplemento gratuito, onde você vai encontrar um monte de tatu para colocar contra os seus personagens de todo tipo aí, escavadores de fogo, de gelo. Só clicar no link da show notes, você vai poder baixar de graça aí o suplemento Tatus Monstruosos para Old Dragon, material de primeira qualidade e de graça. Esquecer o amargo do dia. dia. Pra não dizer que só as editoras pequenas dos amadores bem-intencionados tá lançando alguma coisa, a Jambô disparou aí um monte de novidade. Inclusive o Manual do Arcano, que era um suplemento muito aguardado pelos fãs de Tormenta RPG, e é um manual que serve para aprofundar as classes do Tormenta. Então já tá na pré-venda, tá? Se você quiser adquirir o seu. Além disso, a Jambô tá lançando aí alguns livros-jogos. O mais conhecido é o remake, digamos assim, da As Cavernas da Bruxa da Neve, da série Fight Fantasy ou Aventuras Fantásticas da década de 90. Também já está na pré-venda. Tem também o livro-jogo, que não é, na verdade não é um livro-jogo, é um quadrinho-jogo, que é o Seu Turno, A Aventura Começa. Aí relembrando, quem lembra aí da época dos Trapalhões, das Aventuras dos Trapalhões, foi o quadrinho-jogos, que é escrito pelo Marcelo Cassaro. E para terminar os lançamentos RPGísticos da Jambô, a gente tem aí o Viver ou Morrer. É um livro-jogo nacional, escrito pelo Atos Belren. E ele, na verdade, é um livro com 9 aventuras solo, ao estilo Fighting Fantasy, né? E você pode adquirir em breve na loja Jambô. A noite vem, trazendo as... E a Devi, hein? É, disponibilizou pra galera uma degustação do Um Anel, ou One Ring, como é que eles chamam? Aventuras Além do Limiar do Ermo. Então, se você não conhece, tem o link na show notes para você clicar e baixar uma degustação aí do material que está para chegar, provavelmente em outubro agora, a caixa básica do On Ring. Na gringa, a gente teve o anúncio do Night's Watch. Para quem gosta de Game of Thrones, tá aí a Gran Runin, anunciou aí a pré-venda do Night's Watch, ou a Patrulha da Noite, inclusive PDF, tá? Então, se você é fã do RPG da Gran Runin, o Game of Thrones, não pode perder aí o lançamento do suplemento Night's Watch. Coisas que aconteceram aí pela RPGosfera nessa semana, além da repercussão do cancelamento da RPGcon, que a gente já falou, teve uma brincadeira feita pelos blogs, principalmente pelo Diogo Nogueira, lá do Ponto de Experiência, com a Semana Internacional do Livro. Eu não participei, infelizmente, não deu tempo, né? Eu estava ocupado, mas eu vou fazer ainda, quando eu tiver um tempo, vou postar lá no Zoado meus 10 livros. Fica aí o link para você dar uma conferida nos blogs, o que é que eles fizeram aí. Saiu também a capa do novo Tormenta RPG, que não é uma nova edição, é apenas uma nova tiragem. E eles resolveram trocar a capa e colocar uma bela imagem do Lobo Borges, desenhista de LED. E cara, fantástica a ilustração. E agora ela foi disponibilizada colorida pra galera curtir. E o Dan Ramos, lá do Birosca Nerd, ele foi o cara que fez aquela moldura meio alien da capa do Tormenta RPG. Ele juntou a imagem nova com a moldura e o logotipo do jogo. Cara, perfeito. Já dá, do jeito que tá ali, já dá pra imprimir. Já dá pra ter uma ideia de como é que vai ficar a capa do novo Tormenta RPG. Muito bonita, muito boa mesmo. Quando tudo era legal. Falando em capa, a Redbox disponibilizou aí a capa brasileira do Dust Devils. Pra você ter uma ideia de como é que vai ficar aí o novo jogo da Redbox, então confere lá, vai lá no Zoada, tem um banner onde tem a imagem do Dust Devils, você clica lá e compra o Dust Devils direto da loja da Redbox, a Red Store. E a Wizards, hein? Atracada lá com o D&D Next, recebendo muito feedback do pessoal, resolveu responder 3 perguntas sobre o desenvolvimento do jogo, sobre combate e magos especialistas e outras coisas. Se você está acompanhando aí o D&D Next, dá uma conferida lá, o link está na show notes, a matéria está em inglês, tá? Mas creio que não é um problema para muita gente. Confere lá que rumo é que vai tomando aí a quinta edição, a quinta encarnação do Dungeons & Dragons. E para fazer um jabá, se você tá afim de ganhar aí uma promoção, confere lá a promoção do Forge RPG. É tipo a promoção que rolou aqui no Zoado, tá? No mês passado. É só você seguir o Forge RPG, retweetar a frase e você concorre não a um, mas a dois manuais básicos do Old Dragon. É, quem não tem Old Dragon aí, ou quer mais um manual, porque Old Dragon nunca é demais, aproveita, concorre e corre esse risco aí de ganhar lá no Forja RPG. Eu não tava sabendo, mas tem um outro jogo aí da Retropunk chegando, que é o A Fita, do Diego Astauretti. Mais uma união aí entre o Espírito Santo. A gente falou aí do Espírito Santo do Pará, né? Então é a união do Espírito Santo, que o Diego é lá de Piúma, e do John Bogea, já conhecido do nosso cenário de RPG nacional, que é do Pará. Além de fazer a arte do livro, ele é o editor. A gente está na expectativa de descobrir mais sobre esse RPG aí de terror da Retropunk, A Fita, que provavelmente em 2013 está chegando aí para a galera. E se você gosta de notícias, se você quer ficar antenado aí, dá uma passada lá na página do Facebook do João Paulo de Souza, facebook.com/tormentaRPG. Ele posta notícias também no Twitter, @TormentaRPG, sobre Tormenta, HQ, fanzine, artigos oficiais ou feito por fãs, pra galera ficar ligada, tanto no Facebook quanto no Twitter, tá? Muitos blogs receberam essa semana o convite para fazer o playtest aí do Cosa Nostra, que é um RPG da editora Estúdio V, encabeçada pelo João Paulo Francisconi, que muita gente já conhece do Bestiário de Arton, ou do Twitter, o Numi Finório. E é um RPG narrativo de máfia. Você constrói uma família mafiosa e vai interagindo com os personagens, cada personagem num papel da família, e você vai levando a família que vocês criarem por todas as fases que passam a tradicional família da máfia, desde a criação dela, passando pelo auge até a derrocada. Em breve o Cosa Nostra vai estar aí para download gratuito do Fast Play, para a galera dar feedback, o João Paulo poder refinar ainda mais o jogo, e em 2013 ir para financiamento coletivo. Cara, muito boa arte, muito bom conceito. Eu tô muito empolgado com Cosa Nostra. Que pena que meus jogadores não gostem desse tipo de RPG, mas é um jogo muito bacana. Em breve a gente vai levar uma resenha mais detalhada aí no Zoada, fica ligado. E o jogo da semana, vamos estrear aí, porque nos Zoada Plugs passados, nós só falamos de blogs, e essa semana a gente vai falar de um jogo. O jogo da semana é o futuro lançamento da Retropunk, que é o Reino de Bundamidão, um jogo criado pelo Matheus Funfas e o André Mouzin, também do Pará. Pô, o Pará tá dominando aqui, né? Eu sempre fico com o pé atrás com RPGs de humor, porque eu vejo que a galera quer jogar RPG e fazer humor dentro dele, não ser obrigada a ser engraçado. Mas o Reino de Bundamidão tem uma proposta muito boa, que já é fazer com que todo mundo seja engraçado sem noção já desde o começo. Inclusive o mestre, que já começa pelo nome, que é o Tirano. Então, o objetivo do Reino de Bundamidão, além de se divertir e zoar, é sacanear todo mundo. Ele tem mecânicas para isso. Quanto mais sacana você é, mais estúpido o seu personagem fica, e com certeza mais engraçada fica a sua mesa de jogo. É um jogo completo, já com cenário e regras num livro só. Então você não vai precisar de nada mais do que o livro básico para jogar. Eu tive a sorte de receber aí um PDF incompleto, apenas com texto, para poder analisar, fazer essa análise aqui para vocês. Recomendadíssimo, cara. Eu nunca tinha visto uma mecânica tão genial e um humor tão sarcástico. Ele lembra um pouco Terry Pratchett com Guia do Mochileiro das Galáxias, né? No humor, assim, totalmente sem noção e com regras que fazem você querer ser engraçado e sacanear os outros e te bonificam por isso. A gente teria o lançamento do Reino de Bundamidão agora na RPG Con, mas como isso não aconteceu, o pessoal da Retropunk tá agitando aí o Bundamiday, provavelmente. Eu acho esse nome muito engraçado, cara. É tão duplo sentido quanto o nome do jogo. É, provavelmente agora pro dia 15 de novembro, que é um feriado nacional no Brasil e em Bundamidão. O jogo vai estar em pré-venda em breve e você vai poder curtir aí na próxima quinta-feira uma resenha mais completa do jogo no Zoada. Fica ligado para você saber mais sobre o Reino de Bundamilão que tá chegando. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí o pessoal que tá deixando feedback. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é bem fácil de me encontrar pelo Facebook ou pelo Twitter. Se você tiver alguma coisa para divulgar, manda para mim aí que eu tento divulgar aqui no podcast. Falou? Valeu!